prometeram pra mim sua lealdade, mas riram de mim. Fizeram questão de acabar com a minha confiança e só por vingança. Acabo com a tua esperança de voltar e roubar minha riqueza. A porta é serventia, faça seu truque e desapareça. Cola mais na banca da tua banda e sai de canto. Capanga na meu gangue, a dama já perdeu o encanto. Preto e branco, vou ser franco. Se quer pisar então dá o catranco, porque tem mais no banco. Pra ser titular do meu lado, vai escutar o meu canto. Abandonado, abanando, quem foi nem deixou o recado. Já vai tarde, covarde, tu nem vai deixar saudade. Vadia, vaza, porta é serventia. Pra quem não te vendia, não quero nem de graça. Enquanto eu caía, eu levantei a taça. Um brinde à putaria, um gole de cachaça. Só mais um yahoo. Vagabundo, cão de caça, responde sempre no flow. Eu digo só mais um yahoo. Vagabundo, cão de caça, responde sempre no flow. Eles já prometeram pra mim sua lealdade, mas riram de mim. Fizeram questão de acabar com a minha confiança e só por vingança. Acabo com a tua esperança de voltar e roubar minha riqueza. A porta é serventia, faça seu truque e desapareça. Não me compara com as médias, comédia. Não sou melhor, nem pior, nem maior, nem menor que ninguém. Então paro, dispara da minha colmeia, mó creme. Chego enxame, passa vexame. Ó, então não me chame, nem vem só. Mudou de ideia, pensando em ter lucro. Mas vai tomar no seu cu, tomar vergonha na cara e tomar teu cu. Vai cuidar da sua vida, porra. Deixa que a minha é o mesmo avô. Sai de cima do muro, senão vai tomar muito murro. A vida ensina moro, na marra que se acha dono do mundo. Vagabundo, siga minha serpente, imune ao veneno da inveja. Tô de pé, minha espada é minha fé, meu escudo é minha reza. Quer chegar, pode passar, só não usa casa. Me caça, estou caça e a porta é serpente a do casa. Eles já prometeram pra mim sua lealdade, mas riram de mim. Fizeram questão de acabar com a minha confiança e só por vingança. Acabo com a tua esperança de voltar e roubar minha riqueza. A porta é serventia, faça seu truque e desapareça.